Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, pouso autorizado que está no 0080 graus no 29. Gente, 4062. Já se encontrou autorizado de chegar para 2.000 pães, autorizado sinal e aliança que foi pista no zero, forma estabilizada. 2.000 pães, autorizado de aliança, forma estabilizada, são 3.952. Gol 1228, confirmo estabilizado. Novamente estabilizado, gol 1228. Frente, gol 1228, chame todo na frequência 1918, decimal 95. Salvador, gol 1228. Foram 228, continua de cima do céu, guarde que autoriza com esforço. Guardando, gol 228. O 462, falou 34, libera direita, alfa, quilo, pátio 3. Direita, alfa, quilo, para o pátio 3, azul 4063. Pouso autorizado aqui para 0, 080 graus, 1.3 mais. Pouso autorizado nesta 10, voa a posição do azul, por gentileza? Remota 3. Remota 3, ok. Tá na final, São 3, 1952. São 3, 1952, completo, chame-se na frequência 198, decimal 95. 295, bom dia. Autorizado pistão a 0, 0 graus, 1, 2, 1. Autorizado pouso, pistão a 0, confirme o vento, 080 graus, 1, 2, 1. Gente, obrigado, autorizado pouso no 0, 3, 1, 2, 5, 2. 52, Solos 41, libera direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Tantra 3, 152. Gol 972, sem identificação dos pernas de gol 050, do presidente Rui Sato. Azul 6908, essa identificação, chega na mar e desce para nível de voo 060. 060, pela mar, autista. Autorizado o SAP do par 2509 ao número 2. Gol 1972, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1014, autorizado sinal ILS, forte estabilizado. Azul 6908, autorizado de cima para 3.000 pés, ajuste 1014. Para 3.000, 1014, azul 6908. autorizado elétrico, gol 1972. Gol 1972, chame o torre na frequência 118, decimal 95. Azul 6908, autorizado 2000 pés, e aliança do seu pista na zero. Iniciei a sessão para 1909, informe como estabilizado. E200, descendo para 2000, trocaremos estabilizado no procedimento azul 6908. Agora 080 graus 129. Olha o azul 6908, está estabilizando. Azul 6908, completo chame-se na frequência 1118, decimal 95. 183, boa. Negativo, 1118, decimal 95. 1895. Azul 6908, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai, Neto. 972, solo 08, libere Taxi, Fox, Traction, Sol, Salvador, 1219. 1-2-1-1 Azul 6908, autorizado pouso pistão 90, vento 080 graus, 1-2 mais. Autorizado pouso azul 6908. Salvador, gol 972, quebrou. Gol 972, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, gol 972. Azul 6908, solo aos 1-1, próxima à direita, em 1-2-1-1, solo Salvador. Próxima à direita, com solo 2-1-1, azul 6908, boa. Azul 6908, Alfa Kilo Paz 3, 5 Lima, posição, atento ao balizador. Alfa Kilo Paz 3, posição 5 Lima, Azul 6908. Pé 3520, 2 para 2, 1010, ajuste na 013. Autorização, procedimento ILS, taxi, pista no zero, foco estabilizado. 2000 pés, ano 0, ano 3, rocha no estabilizado, no S6, tá? 320. Radio LS na 3520. 3520, chame turno na frequência 1918, decimal 95. É, depois na pista cá, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3520. Altan 3520, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, bitono 0, vento 090 graus, 159. Livre pouso, bitono 0, 0, solo aos 2-4, próxima direita, solo Salvador em 1-2-1, decimal 1. Ok, 2-1-1. Salvador, essa 3-5-2-0, livrou. 3-5-2-0, Alfa, Juliette, ponto 03. Alfa, Juliette, 03. 3-5-2-0. Baleia 258, sendo identificação. Apresente o resultado do seu amigo de voo 050. Tchau, Amália.